Você está ouvindo o Paranerdia, um podcast para nerds. Comandadas, queridos ouvintes, aqui é Alexandre Erdmaster e este é o 217º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. Eeeeee! Salve as crianças, Jorge, que não tá aqui! E estou eu aqui, mais dois queridos, a Seclas e um convidado, para falarmos a respeito da mais nova obra, no sentido fecal da palavra, feita pelo Sr. James Gunn, que é a animação que saiu na Max, chamada Comando das Criaturas, Creature Commandos. E para falar do Esquadrão Suicida que não tem humanos, eu trouxe aqui o meu monstro especial com voz de veludo, seu pensador louco. Fala, coisinha linda. Fala, doutor. Na verdade, não tem humanos em parte nenhuma, né? Só tem filho da puta naquela série. Não tem um que preste naquilo. Ah, tem um que preste. Tinha uma que prestava. Tinha uma. Mas ela foi criada só pra ser expositiva. É, dois. Pode ser. Né? E também para falar aqui com essa... Eu vou me arrepender muito que ele vai estar com voz de robô. O meu recruta do coração, seu Jota Santos, fala, Candungo. Vamos falar dessa animação que mais parece uma comédia romântica que erros, que vai se tornar uma pornografia, mas daquelas suaves e mais delicadas, sabe? Feita pra mulher. Ele decorou. Incrível. Alguém se preparou. Não, ele decorou a fala aqui do Eric Frankenstein, filho da puta. Ele gravou, eu duvido nada que ele tivesse isso anotado na frente dele pra ele poder falar sem errar. Não nego nem confirmo esse fato. Né, tá. E também para falar aqui sobre as criaturas e seus comandos, estamos aqui com o nosso querido Matheus Mantuan. Fala, meu amor. Olá, meus amigos. Agradeço já ao convite que acabei de receber há 5 minutos. Então... meio difícil preparar algo pra falar, mas eu gostei pra caramba do desenho e é o tipo de coisa que tá... que pelo menos o James Gunn tá enfiando bom conteúdo em Hollywood e isso é um diferencial. Entenda, enfiando no sentido que você quiser, tá? É, em todos os sentidos que você quiser. Porque nesse desenho, enfiar tem vários sentidos. Né? Não, mas se eu puder fazer uma parte, eu acho muito legal que o James Gunn, ele tem uma predileção por isso, que a gente já viu em outros filmes dele, de fazer filmes tipo Os Sete Condenados, Canhões de Navarone, em que é juntada uma equipe específica para um objetivo específico e eles conseguem foder tudo do início ao fim e acaba de algum jeito dando certo. É legal ver esse tipo de... É, você pode pegar de filme de guerra, a gente tinha trocentos filmes assim, até o remake lá de Sete Samurais, como é que é? Sete Homens e um Destino, né? The Magnificent Seven, né? Tudo assim. Cada um com uma habilidade especial, ninguém se entende entre eles, ele junta todos por um objetivo em comum. E o James Gunn tem uma predileção muito grande por isso. Eu por mim, acho ótimo. Muito bem. Voltamos daqui a pouquinho para saber isso e muito mais coisas depois dos recadinhos. Vamos lá. We'll be right back.

e aqui no Brasil foi seu Hércules Franco. Pensador, fofinho, você assistiu dublado ou legendado? Legendado, brother. Eu até assisto dublado, mas não curto. Oi. E que tal o seu Frank Grillo? Ah, muito bom, cara. Ele faz um trabalho muito bom. É o cara que foi subjugado e mal aproveitado na Marvel e agora tá espalhando as asinhas na DC, né? Eu gosto bastante do trabalho dele. Muito bem. Matheus, assisti... O Frank Grillo... vai, continua. Fala, Jota. Sim, porra. Ai, caralho. Caramba. Matheus, tu assistiu dublado ou legendado? Eu vi dublado em inglês. Ah, vai muito bem. Gente, é outra coisa. Né? Muito bem. E que tal o seu Frank Grillo? O papel do Rick Flag? Cara, gostei. Frank Grillo realmente é um ator de filme C de ação, que de algum motivo participa de alguns filmes grandes como coadjuvante. E funcionou tanto a leitura que deram em desenho pra ele, apesar dele estar grisalho, e o Frank Grillo nunca foi grisalho em outros filmes, pelo menos. Funcionou bem, e digo que assim, foi o filme em que ele mostrou mais algum sentimento, o filme, a série, né, a produção que ele teve mais sentimento na atuação dele, sem dúvida foi esse desenho, que em geral é só uma risadinha estranha, uma porrada e um semi-choro quando dá errado, um choro sem lágrima, né. Sim, e, ele tá grisalho no personagem, porque o personagem, afinal de contas, é o pai do cara que morreu no outro filme, né, então ele não podia ser um cara de cabelo preto, ele tinha que ser grisalho, né, tinha que ser coroa, né. Que sacanagem, o povo gostava de matar que era mais velho. Mas dessa vez não foi. Dessa vez não, neném. Não, mas neném. Ficou muito e bem, tu, né? Candango, viu? Claro. Dublado em português? Que tal o seu Hércules? Então? Cara, pra desassociar do cérebro, do Pink Cérebro, foi difícil, hein? Foi, pior que foi. Pior que eu tava ouvindo o cérebro o tempo todo. Eu tava, esperando ele falar assim, vamos fazer o que fazemos todos os dias. Tentar dominar o mundo. Pior que é verdade, né? Também, voltando no seu papel de Amanda Waller, tivemos nos Estados Unidos Dona Viola Davis e, novamente, aqui no Brasil foi Dona Márcia Morelli. Pensador, que tal a mais filha da puta das trabalhadoras do governo americano? Maravilhosa, cara. Viola Davis é a Amanda Waller. Ela é sempre perfeita, cara. Pior que ela parece pra caralho com a Amanda Waller na vida real mesmo. É, ela é uma Amanda Waller magra, né? Mas aqui a gente já... Você sabe que... Você viu em várias adaptações da DC de desenho, já teve a Amanda Waller magra, gorda, meio termo. Isso tem a ver... Musculosa, né? Isso tem a ver com a costumeira gordofobia de Hollywood, assim, nas adaptações, quando tem assim, como assim? Essa mulher é a vilã, é a comandante de tudo? Como assim a gorda, cara? Bota uma gostosa aí. É estúpido demais isso. A encarnação da Amanda Waller na fase dos Novos 52 era esbelta. Então, por aí. Pois é. A única versão da Amanda Waller que eu gostei, sem ser a Viola Davis até agora, que eu acho que bate de frente, obviamente, foi a Pam Grier, né? Que fez no Arrowverse lá a Amanda Waller. E porque era a Pam Grier. Ok, eu tenho que anotar isso aqui. E tu, Matheus, o que, que achaste da Dona Waller? Então, continua sendo a filha da puta que sempre foi? Continua a ser, e ela tá ficando mais complexa a cada filme, né? Então, a cada filme, a cada produção, mais uma vez. Uhum. No passado, que ela apareceu só um pouquinho ali, estão dando cada vez mais profundidade nela. Isso é legal, né? Porque é meio foda ser só preto no branco, às vezes é legal, mas no caso dela, acho que não faz muito sentido. Na cabeça dela, ela tá fazendo certo, então tem que ter um pouco além. E, porra, a Viola Davis manda demais em qualquer papel que ela tá. É sempre impressionante. Me impressiona... Inclusive, eu tenho certeza que o James Gunn é um cara muito gente fina, porque alguém do cacife dela já teria pedido pra sair depois daquele primeiro filme lá, que eu nem assisti. Primeiro Esquadrão Suicida. Ela já nem teria voltado. Mas James Gunn deve ser um cara muito legal. Ah, né? Mas aí no segundo filme, geral, que é o que presta, ela viu que o cara manda bem, então ela ficou, né? Mas o Matheus tem toda a razão, assim, porque eu não sei qual foi o padrão de gogó que o James Gunn teve que gastar. Mas entre o primeiro Esquadrão Suicida, também conhecido como Aquela Merda, e os outros filmes, ela ganhou um Oscar, né? Que foi o último filme também do cara que... O Chadwick Boseman. É, que infelizmente faleceu depois. Então, assim, ela não apenas voltou continuando no papel. Ela voltou continuando no papel após ter ganhado um Oscar. Ou seja, o Boseman é aquele... O Boseman é aquele... Pantera Negra. O olhão esbugalhado, né? O Pantera Negra, cara. O Chadwick Boseman. Ah, sim, o Pantera Negra, desculpa. Viajei na maionese legal aqui. E tu... Você confundiu com o cara do Corra. Jota, o que tu... O que tu achou da Dona Márcia Morelli quando a Amanda Waller? É a mesma coisa de todas as outras encarnações que ela dublou da Amanda, né? É a mesma... Eu acredito que ela manteve o personagem estável, né? Não mudou muita coisa, não. E nem precisava, uhum. Né? Também, né? Venhamos e convenhamos. Ela tá perfeita do jeito que é, filha da puta do jeito que é, né? Muito bem. E aí tivemos como a primeira das criaturas dos comandos, Dona A Noiva. Feita nos Estados Unidos por Dona Indira Varma. E feita no Brasil por Dona Márcia Coutinho, fiquei sabendo a boca miúda que é a personagem favorita do seu pensador. Confere, sim, meu senhor. Amor. Sir, yes, sir. E que tal a noiva? Cara, você pega alguém do porte da Indira Varma, a mulher que até no pescoço ela fica muito acima do nível do mar e ela te olha de cima, não importa em que ângulo você esteja. E a mulher dá aquela classe pra uma personagem assim... claramente odiando o mundo e todos os seus habitantes e com motivo para odiar todo o macho que passa na frente dela. E ela emprega uma classe a personagem que eu achei fabulosa. Incrível, incrível mesmo. Muito bom. Classe a palavra, de fato. Muito bem definido. Diga mais, Matheus. O que achaste mais de Dona Noiva e Dona Indira? Eu fico feliz em finalmente ver a Indira num papel, num personagem principal. Sei. Né? Porque até então... A primeira vez que eu vi ela atuando foi na série do Human Target, que era uma série que eu adorava. Foi cancelada na segunda temporada, mas baseada em gibi também e tal, em que ela era contratante do protagonista. E aquilo já chamou atenção, né? Que, de novo, é uma mina inglesa com uma classe absurda. Eu falei de fleuma no começo. Fleuma é aquilo. Sei. Eu não falo com fleuma. Aquela mulher tem fleuma. É aquela definição. E ela vem pegando papéis pequenos, ela fez Game of Thrones, né, era a mulher do Víbora lá, sim. E vários papéis em séries que foi passando. E ver ela protagonista aqui foi do caralho, principalmente com a personagem da noiva, cara. Tipo, ela tem todo o motivo lá pra ter ódio da humanidade, e ela consegue passar aquilo com aquela dicção perfeita que dá ódio, ainda assim você não consegue parar de ouvir. Cara, a primeira vez... Não sei se a dublagem em português foi tão boa, cara. Mas aquela pessoa que fala naturalmente com uma dicção muito perfeita, ela chama atenção. Sim, sim. Cara, a primeira vez que eles mencionam a noiva, né? Que é o Rick Flag é apresentado à equipe. Ah, é um esquadrão só de monstros. Ué, mas aquela ali é um monstro? É, um cadáver é um monstro. É a noiva. Vários cadáveres, né? Vários cadáveres. E isso que a vários, versão... né? E isso que a versão, o James Gunn ainda deu uma brecha, assim, que a versão dela nos quadrinhos tem 4 braços, né? Olha só. Isso eu não sei. É, a versão dela nos quadrinhos tem um par a mais ali, pra ser mais proativa, então, tá. De todas as maneiras que vocês imaginarem. E tu, Jota, que achaste da noiva? A noiva é uma delícia. Oh. A delícia. A Márcia Coutinho, que dublou ela aqui... A mulher é um monstro, né? Também, né? Também, na dublagem, né? Que ela faz... Peraí. Você precisa. Jorge, por favor, Tudush. Ele pediu. A bicha vai da Mamãe Pig até a noiva, cara. Passando pelo... Como é o nome dela lá? Mulher Elástica lá dos Incríveis. A bicha tem, uhum. Tem um... Como é que se diz? Ela tem proficiência em dublar mulheres fortes, né? Então, não tem muita coisa pra dizer. Ela mesmo fala cara, que... o que tu falou do cérebro lá no Hércules Franco, eu tô falando agora da mulher elástica aqui na noiva. Porque era cada frase que a noiva falava, eu pensava que ela ia esticar o braço. É a mulher elástica puta, né? Com raiva. Só. É, Sim, a mulher elástica puta porque o marido tá traindo ela. Lógico, porra. Tá. E... Desculpa, quem é mulher elástica? Os Incríveis, o filme da Disney. Pixar. Ah, da Pixar, tá, desculpa. É que a Márcia Coutinho, que é a dubladora brasileira, tá. Também entendi. É a dubladora do... Não associei o nome a personagem. Ah, tá bom, tá bom. E falando de um personagem que eu, sinceramente, não conhecia, pensador, se puder me ajudar a conhecê-lo melhor, eu agradeço, o Dr. Fósforos. Olha, que lá nos Estados Unidos era ninguém mais, ninguém menos que o senhor Alan Foda para Caralho Tudyk. E aqui no Brasil, o seu Léo Rabelo. Por favor, pensador, fale-me mais sobre o Dr. Fósforos. É, antes disso, só lembrar, Alan Tudyk, que foda pra caralho, seja atuando, ele tem uma longa carreira de dublador, de narrador de games e de desenhos e tal. Ele faz mais duas vozes durante o Creature Commandos. Ele também faz o Will Magnus, o cientista que melhora lá o G.I. Robot, o robô recruta, que o criador nos quadrinhos dos Homens Metálicos, né, que aparece em história pra caralho. Sim. E ele também faz o Cara de Barro, que tem algumas entradas olha muito aí. Engraçadas. Assim, ele faz essas três vozes assim. E o Dr. Fósforos, originalmente, ele é um inimigo do Batman, da Morcega. Ele é o Dr. Sartorius mesmo. Ele é pego num meltdown, como é que fala? Um derretimento nuclear de uma usina nuclear, e ele acaba ficando, como todo personagem quase em história em quadrinho, alguma coisa explode em você, você ganha o poder daquilo, né? Morrer, que é bom, ninguém morre, né? Não, morrer é super valorizado. Envenenamento radioativo, meu ovo, né? Não, que isso. É. E, de qualquer maneira, ele acaba ganhando esses poderes, a princípio fracos, ele não tem controle sobre o calor do corpo dele, ele vira um inimigo do Batman, toma na tarrasqueta umas meia dúzia de vezes aí, é considerado morto. Durante aquela fase que correu no final dos anos 90, ele vende a alma pro demônio Neron para aumentar os poderes dele, e aí ele vira aquele bichão super foda que vocês veem aí, capaz de controlar a temperatura, de emitir gases tóxicos, de focar o calor só em partes do corpo e etc e tal. E o passado dele foi bem mexido, né? Foi bem mudado, mas como ele era um vilão classe C na DC, assim, eu não me importo nem um pouco e pau no cu dele. Ficou melhor desse jeito. Teve mais muito profundidade. E tu, Matheus, o que achou do Dr. Fósforos? Cara, maravilhoso. O dublador em si não tem muito o que falar. A única coisa que eu me lembro dele é aquele filme maravilhoso que é o Tucker e Dale contra o Mal. Sim, maravilhoso. Tucker e Dale, perfeito. Foi muito bom aquilo. Pra quem não lembra, Alan Tudyk foi o escudeiro no Coração de Cavaleiro. Ele foi também o piloto do Firefly. Né? Ele foi o Senhor Ninguém no Patrulha do Destino. E o robozão, o androidão do Rogue One. O androidão era ele também. Esse eu não vi. Mas sim, achei maravilhoso, muito mais o personagem do que o dublador em si. O dublador não chamou muita atenção, não falando mal, só foi meio flat até então. Mas o personagem em si, do caralho também. É aquele cara que parece mal simplesmente, até a hora que chega no que ele é e dá uma profundidade maior. O James Gunn faz bem também. Mas então, como assim ele parece mal, ele tá sempre sorrindo? Não, mas o que o Matheus é bem verdade, assim, porque... Ele parece aquele cara... Entre eles, assim, ele parece o cara mais cansado, assim. Ele é mal porque ele tá ressentido com a humanidade. Não é o emputecimento da noiva. Ele tá ressentido e ele quer mais é que todo mundo se foda. Ele quer ir pra casa e tentar tomar uma cerveja gelada, que no caso dele acho que é meio impossível. Ele tá quase niilista, né? É, ele é bem niilista, né? Ele só quer ver o mundo, com perdão da má palavra, pegar fogo. Em muitos pontos ele lembra o Senhor Ninguém da Patrulha, né? Não, porque o Senhor Ninguém é o cara que ele tem aquele vigor de querer transformar o mundo, assim. Ele é quase um personagem desanimado. Ele é o mais dadaísta de todos os vilões que você pode pensar. Mas o Dr. Fósforo, eu só achei ele um cara deprimido e ressentido com todo mundo. Mas vai lá, tudo bem. Quem nunca? Legal. E tu, Jotinha, o que achou do Fósforo? Porra, o personagem tá muito legal. Eu nunca me aprofundei no Fósforo, né? Eu sabia que era vilão do Batman, tudo bem, né? Mas o dublador, Léo Rabelo, feio do Fósforo, não conseguiu. Quer dizer, ele é um puta de um dublador, ele, porra, pra quem conhece o trabalho do cara, é impecável, mesmo que ele ficou um pouquinho parecido, né, a inflexão nessa dublagem dele aí com o Dario narrado lá de Game of Thrones. É, mas ele também dublou, aí o Jorge devia estar aqui, né, pra falar sobre isso, né, ele dublou o Satoru Gojo lá em Jujutsu Kaisen, né, então, cara, é foda. Muito bem. E agora falemos de um dos meus personagens favoritos, que eu tenho dois, que é o Robô Recruta, pronto para o combate. Quem fez nos Estados Unidos foi, ai meu nepotismo, o irmão do James Gunn, o Sean Gunn, claro, né? E no Brasil foi seu Duda Espinosa, pensador, discorra sobre G.I. Robot. É, o G.I. Robot foi criado há um puta tempo atrás, assim, acho que foi 61, se eu não me engano. É, ele é o primeiro de seis personagens com esse nome, assim, que nem celular, depois de um tempo você tem que trocar, né? Ele tem um tempo de vida não muito longo. É, então são seis personagens e esse é aquilo mesmo que foi criado, assim. Ele foi criado para matar nazistas e em algum ponto, apesar da função primordial dele ser cumprir a programação dele, matar nazistas, fascistas, etc. e tal, ele começa a sobrepujar a sua programação e fazer amizades com os outros. Ele já fazia isso. Teve histórias dele com o Sargento Rock, que é outro personagem da DC aí, da Segunda Guerra Mundial, das histórias de guerra da DC, sobre a Segunda Guerra Mundial. A Easy Company, Companhia Moleza em português do Brasil, exatamente. E ficou muito bem, muito bem representado. E pra confirmar, ele é de setembro de 61, a primeira versão Olha aí, dele. Isso aí. E que tal o nepotismo do James Gunn de botar o irmão dele pra trabalhar de novo? É muito legal porque o G.I. Robot, o robô recruta, ele não tem expressões faciais, né? Então o Sean Gunn, ele emprestou um pouco, mas só um pouquinho, para não deixar o suficiente esquecer que ele é um robô, sabe? Aquela voz moduladinha, sempre numa mesma assim, mas você nota que tem um pouquinho de emoção ali. E eu achei muito legal, divertidíssimo ele. Muito bem. Matheus, tua opinião sobre Robô Recruta? Vou falar rapidinho do Sean Gunn antes, só apontar que esse é o terceiro personagem que ele tá fazendo nesse universo da DC, que além do Doninha, que ele já tinha feito no Esquadrão Suicida, uhum, ele também faz o Homem Calendário no Esquadrão Suicida. É verdade. Porra, tá... A quantidade de salário que esse cara tá recebendo tá foda, né? Tá batendo já o Frank Grillo ali no salário, quando for. Quando for tirar o Olerite. E ele fez o Doninho aqui também. Sim. Vamos falar dele em sequência. Que o Doninho faz, né? Só faz os barulhinhos. Mas é ele. Perfeito. É ele. Continua no meu papel. O G.I. Robot, afirmo com convicção, esse é o personagem com mais humanidade da série inteira. Porque o maior sentimento humano que existe dessa é tua opinião. Matar nazista. Olha só, eu compartilho dessa tua opinião, mas eu coloco ele lado a lado com outra. Eu acho que você tá falando da Nina, sim, não é, Nerdmaster? Sim. Perfeito. Entendo e que eu coloco o G.I. Robot acima ainda. Porque matar nazistas é o maior sentimento que descreve a humanidade que existe. Com certeza. A série dele é isso. Tipo... Com certeza. Ô, Matheus. É muito maravilhoso. Matheus, não teve aquele filme sobre a Sniper? Filme quase um documentário, um filme biográfico da Sniper russa durante a Segunda Guerra Mundial, que quando ela é apresentada à primeira-dama estadunidense, ela fala, você matou 193 pessoas na guerra? E ela diz, pessoas não, madame, fascistas. Exato, exatamente. Você está falando da Lyudmila Pavlichenko? Isso, eu sempre posso errar a confusão, mas é o nome aqui salvo do filme. E sim, história real, inclusive. Essa cena aí já é bem depois da guerra, quando ela é confrontada por alguém na Inglaterra, qualquer mulher relevante ali da época. E sim, exato, exatamente. O G.I. Robot representa esse sentimento, esse estado de espírito, e representa isso muito bem. Principalmente com aquelas... aqueles papos meio que entre cenas grandes, que é tipo, pô, eu tô triste, faz 30 anos que eu não... Mata um nazista. Tipo, olha que país. Não, é que não. Vamos botar essa cena logo pra conversar. Tá lá a Nina num galpão lá num peitoral lá no castelo. Oh, que paisagem bonita! O bom recruta não consegue apreciar paisagens onde não houver nazistas mortos, senhorita Nina. Eu gostaria de matar nazistas com a senhorita. A senhorita gostaria de matar nazistas com o robô recruta? Ah, robô recruta, se eu quiser, mas se eu tiver que matar nazistas, eu mato com você. Ó, eu estou muito feliz. Finalmente terei uma amiga para matar nazistas. Isso não acontece há 74 anos, 14 dias e 32 minutos. O cara tá com muito bom, velho. É muito bom, velho. Tá certo. Todos estamos, cara. É? Todos estamos. Fico pensando se um dia largassem o robô recruta no Brasil, cara. 51% de pessoas apoiadoras, ele ia fazer um estrago, mano. Na primeira campanha de bolsonarista, ele matava todo mundo. Vamos seguir. Vamos judício a cada esquina. Falando no seu Xangão, né, tem o outro personagem dele, aliás, um personagem muito carismático, muito comunicativo, que é o Doninha. O Xangão que fez ele nos Estados Unidos e o Matheus Perissé fez ele aqui no Brasil. Pensador, fale-me de Weasel, Doninha. Doninha, né? O Weasel é o nome de dois personagens na DC, sendo o primeiro esse, a criatura que ela é antropomórfica, mas não dá o certo para dizer se ela é realmente humana. Ela não tem um passado, ela simplesmente um dia surgiu daquele jeito e não durou muito nas histórias. E o outro personagem, apesar de ter o mesmo nome, era só um cara que era um assassino profissional, esse era o apelido dele. Então isso não importa para a história da gente. Mas é muito legal, assim, porque ele é o pet da turma ali, né? Na medida que você descobre o passado da Doninha, etc. Eu digo mais do que pet, ele é um sobrevivente. Ele é um sobrevivente. Pensa na criatura que não consegue se comunicar com ninguém, rapaz. E que passa pela vida inteira sendo acusado de matar 27 crianças, era isso? E que, na verdade... Isso, não... 26 crianças. Sempre muda o valor. Mudam. É, toda hora eles botam um valor diferente. É, e que, na verdade, não só não fez isso, como não tem a ideia do que está sendo acusado, de onde está ou do que aconteceu. O cara é tão nada a ver, mas tão nada a ver, que o nome que deram para ele, porque ele não tem nome, na verdade, é John Doe. É, John Doe, né? O Zé Ninguém. Uhum. Zé Ninguém, né? E tu, Matheus, que achaste de Doninha? Xangão repetiu o bom papel? Xangão, ele é especializado em interpretar qualquer coisa. Né? Tá suave ali, ele consegue entregar bem. Pedro. Mas digo, tá lá, tá junto. Mas o Doninha, cara, ele é responsável pelo único episódio barra cena em que fez ter aquele prolapso de lágrima ali no final, sabe? Tipo, no fundinho do olho. A única parte que eu fiquei triste nesse desenho foi no episódio dele, cara. Pô, isso é um puta mérito, de verdade. No feedback dele, né? No flashback dele, No né? flashback, sim, exato, exatamente. Sim. Porra, dá um engulho, dá uma travada na garganta. O lance, tipo, cara, ele não fez nada de errado e não pode não falar. Pode provar. Ele não pode provar. Eu vou deixar aqui a opinião de meu filho, que nós assistimos juntos. Puta que pariu, a polícia só faz merda nesse desenho. Justo. Sim. Evidente. Quer ver? Vem cá, filho. Dá sua opinião sobre a polícia no caso do Ninho. É completamente verdade. Eles não fazem nada de bom na série inteira. Pronto, viu? Muito obrigado. Olha a voz do cara, velho. Tá vendo? Dá pra ver que não puxou o pé. É. Maravilhoso. Isso. A título, não, peraí. A título de curiosidade, Matheus. Ah, merda. Opa, tranquilo. E Jota, o que, que tu achou do Doninha? Cara, assim. Muito obrigado pela tua opinião. Foi ótima. Foi muito importante. Eu não sei, vou ser sincero pra vocês, eu não sei quem é Matheus Perissé, que eu realmente não me ligo muito em lance de dublador quanto vocês ligam. Mas assim, a única coisa que eu não vi a versão dublada, então não tenho nem o direito de pedir por isso, mas eu gostaria de ver o Doninha sendo dublado pelo maluco que dublava no Brasil o Diabo da Tasmânia, do Looney Tunes, que eu acho que ia ficar muito maneiro. Então, a dublagem do Doninha, assim, tanto no filme quanto agora, é assim, o que, que o cara tá dublando? É? Exato. Caralho! Exato. Porra, eu faço isso. Só pra... Olha só, Pensador, só pra tu saber, ele é um dos filhos do crente lá dos Simpsons, que eu nunca lembro o nome desse corno. Ele é o Flecha na segunda versão dos Incríveis. Ele fez o Charlie Brown naquele filme do... Ele fez o peixinho lá do Ariel, lá o Dourado. Peixinho do Ariel, ele fez também o Ash Ketchum na segunda dublagem. Mas ele fez o Diabo da Tasmânia? Esse é o Matheus Perizet. Não. Deveria. Então foda-se. Ia ficar igual. Tu vai dar agora a tua opinião sobre o Doninha ou vai gaguejar de novo, Jota? Não, porra. Mas o gaguejamento foi sincero, porque assim, o Doninha é um personagem maravilhoso. Né? É uma quebra total de tensão durante a série. Como disse o Matheus aí muito bem, também traz a emoção do flashback lá, porque é o mais pesado de todos, assim, né? Mas a dublagem, cara, porra, não tem muito o que falar. O cara fez grunhidos, então tá ótimo, né? Mas ele fez grunhidos com muita verve. Exatamente. Muita verve. E pra você saber, querido pensador, foi o Paulo Flores que fez na época. Olha aí. Tasmania, do desenho Tasmania. O Diabo da Tasmânia. Muito bem. Então tá, seguindo, vamos falar agora da minha outra personagem favorita, além do seu robô recruta, que é Dona Nina Mazurki, que lá nos Estados Unidos foi Dona Zoe Chow, e aqui no Brasil foi Dona Luísa Viotti. Pensador, fale-me sobre a monstrinha da Poça Negra, segundo um dos companheiros de cela dela. Então... essa personagem, quando eu assisti assim, eu fiquei vendo, pô, eu reconheço todos esses personagens porque eu sou um cuequinha verde do caralho. Mas eu não sabia o porquê que tinham criado ela pra isso, uma vez que tinha outras personagens, tipo a própria Delphine, que é uma personagem com poderes parecidos com golfinhos, assim, ela é tipo um Aquaman de segunda categoria. Que podia ter usado, mas beleza. Vendo a série, eu notei que, na verdade, ela estava ali para ser a personagem expositiva, sabe? A meio que novata, para quem era explicado tudo, para que para que a gente pudesse entender o que está acontecendo, assim. E eu vou te ser sincero, assim, achei a personagem bem interpretada, bem tudo, assim, mas ela não tem... Fora ser, entre aspas, a alma do grupo, assim, o senso de moral, de consciência humana no grupo, ela não tem muito sentido ali na série. Eu só te dizer por que, que não escolheram a Delphine. Você tem que lembrar que isso aqui é um esquadrão de monstros. A Delphine é humana. A Delphine tem aparência humana. Tem razão. Ela não tem aparência de monstro. Tem razão, não tinha pensado nisso. Mas tudo bem. E tu, Matheus, que achaste de Dona Nina Mazurki? Ah, e uma informação antes, que o pensador falou que não conhecia, é porque essa personagem foi criada para esse desenho. Ela não pré-existia. Faz sentido. Cara, zero comentários sobre a dublagem. Totalmente flat também. Menina Zoe Chow não conhecia e sigo conhecendo, mas boa sorte aí no futuro. Sobre a personagem em si. Cara, o pensador já colocou boa parte, mas alguém ficou, acho que você comentou de ser orelha. Não acho que nem tanto orelha. Eu acho que é mais ter uma questão de ter alguém, entre aspas, puro naquele meio ali. Pra você criar um balanceamento, né? Um ponto de referência do que são aqueles vilões, que são os monstros, né? Pelo menos vilões aos olhos dos outros, pra alguém que não é, alguém que caiu naquela situação, sem ter matado ninguém, sem ser mal, etc, etc. Eu, sinceramente, não sei por que ela foi presa. Se você olhar bem, foi naquela situação. Ela é o que o Doninha é. Só que ela tem inteligência, cérebro e sabe se comunicar. Ela não precisava disso. Ela podia ter pedido a porra de um advogado. Então ela é igual a Doninha mesmo, não se comunica. Né? Tá. Pois é, meio ponto. Ela é em tese inteligente, coisa e tal, mas só fechando ali a personagem em si. Primeiro, a gente vai falar dos episódios na frente, mas ela é responsável por uma das cenas mais bonitas do desenho, tá? Ali no final, sim, legal. Mas já tem spoiler aqui? Ah, te broca! Ó, rapá! Já vale. Tá de boa? É, beleza, broca. Melhor coisa então. Eu quando eu li aquela personagem, eu pensei assim: interessante, eu acho que essa vai ser a protagonista pra poder, meio que entre aspas, chegar na fase adulta, aprender que matar às vezes é necessário, coisa e tal, e ela que vai tomar a frente. Eu pensei isso no começo. Sim. Quando passou o terceiro ou quarto episódio, em que ela ficava só na sombra da noiva, e eu associei que a noiva é o primeiro nome que aparece nos créditos iniciais, aí eu pensei, ah não, essa mulher é que na verdade vai fazer a noiva voltar a ter algum interesse em, né, em humanidade e salvar as pessoas, ela só vai ser um recurso. Infelizmente eu peguei no começo, no comecinho, no meio da série, né? Uhum. Mas ela tinha esses dois caminhos pra fazer. E de verdade eu acho que foi melhor, porque no duro ela não é interessante. Sim. Não. Preenche os outros personagens em volta, sim, né? E olha só, então, melhor que ela uma foi usada coisa sobre jeito. Spoiler. Em primeiro lugar, todo mundo que ouve o Paranerd já sabe spoiler de cu é rola. Tá? A gente aqui, concordo. Não, a gente aqui não se incomoda com porra nenhuma de spoiler. E, infelizmente, desde o primeiro momento que eu a vi, e por saber que ela era um personagem inventado pra série, eu pensei, ah, caralho, essa é a filha da puta que vai morrer. Porque a porra do Esquadrão Suicida... É criatura que eu mando, não é esquadrão. É a porra do Esquadrão Suicida. Foda-se. É a porra do Esquadrão Suicida. Então vai ter um desses corno que vai morrer. E aí, óbvio que não teria que ser essa guria, porque essa guria não existe na porra da DC. Então é a mais fácil de matar, vamos assim dizer. Dito e feito, final do último episódio. Spoiler! Foda-se! Ela morre. Ou seja... É a segunda pessoa que a princesa botou pra fuder, né? Olha, é, muito não, bem. E nesse caso, não, não no sentido bíblico. Não no sentido bíblico, mas tudo bem. Falando em gente fudida, vamos falar a respeito de Eric Frankenstein. Segundo o seu Jota Santos, o personagem favorito dele... que nos Estados Unidos foi feito pelo David Harbour, e no Brasil foi o Milton Parisi. Fala dele, Jota. Eric Frankenstein. Ele é legal. Muito obrigado, Jota. Essa foi uma excelente participação. Porra. Agora você entende por que, que o personagem do Doninha existe, né? Por causa disso. É de declarações assim. Não, porra, mas quer falar mais alguma coisa ou passo pros outros? Não, o personagem é muito bom, né? Mas, assim, ele, como eu falei antes, eu mantenho... o povo me ouviu, não. Ele difere muito das outras versões dele nos quadrinhos e na cultura pop, porque ele tem a parte emocional extremamente exacerbada e ele é muito articulado, né? O cara é muito inteligente, assim, pelo menos... No vocabulário, né? Então, é um personagem bem interessante, gostei. Muito bem. Pensador? De todos ali que aparecem, assim, eu sinto dizer que ele foi o que eu menos gostei, assim. Tudo bem, o personagem é zoado, ele é ultra violento, o que garante, no estilo James Gunn de humor, bastante piada, mas ele é completamente ímpar da versão dele dos quadrinhos, assim, que é uma coisa que me deixa meio sei lá. O Frankenstein, como usado pela DC em quadrinhos próprios, ou às vezes em mega sagas, tipo, sei lá, Sete Soldados da Vitória, que é fantástico. O cara 4, ele é um cara denso, sabe? Ele é ultra inteligente, ultra articulado, mas é aquele cara com séculos de sofrimento sobre os ombros, querendo livrar o mundo do mal, porque ele era considerado o mal quando foi trazido à vida e nunca conseguiu durante muito tempo. Nunca não, mas durante muito tempo não conseguiu provar e aqui sua inocência. É só a porra... que... É um cara. E aqui é só a porra de um gado nojento stalker do caralho. Pois é, um cara que é o corno, só. Tá com uma afliceta muito grande na noiva e acha que ela tem que ser dela de mais ninguém e dane-se, assim. Então, assim, por ser o mais díspara, assim, da contraparte deles, assim, tem cenas engraçadas, é claro que tem cenas engraçadas, mas foi o que eu menos gostei. Rapaz, eu tava achando que aquele braço dele ia cair, porque antes de criar a noiva, que parecia que ele estava numa fricção absurda esperando o cara e pedindo um crime, a noiva, porque eu não aguento mais esperar, o braço vai cair de tanta fricção. Né? Matheus, o que achaste de Eric Frankenstein? Alô? O personagem em si eu acho que não é feito pra ser Ghost. Não. Opa, é, não. Não, vai, continua, desculpa. Então, tá. Vou repetir por garantia, mas enfim. Eu acho que o Frankenstein não é um personagem pra ser gostável. Ele é um personagem pra ser um cara chato, stalker, né? O gado demais, como o Jota também falou agora. Mas nesse papel eu acho que ele foi competente. Acho que o trabalho foi bem feito ali, tanto de roteiro quanto do David Harbour. Que é conhecido de Harbour, né? Já fez aí Stranger Things e coisa e tal, então já é um nome grande, né, pra esse tipo de produção. E foi honesto, achei que foi legal pra fazer a história andar no fim das contas. E sobre David Harbour em si, o comentário que eu tenho que deixar é que a minha esposa, por algum motivo, achei esse cara muito bonito, muito gostoso. Okay. Então, eu olho isso e eu penso assim, cara, tá suave. Tá suave, é. Se esse é o objetivo... É, porque sabe por que eu acho que ela gosta muito dele? Porque ele sabe que segundas-feiras são feitas para café e meditação. Manhãs e computação. E só fechando aí, quem dublou ele aqui foi o Milton Paris, né? Ele é famoso por fazer personagens com vozes poderosas, né? Tipo o Fanático, né? O Cachorro Quente lá do Titio Avô. Então... Tá bom, ok. Ele dubla o Cachorro Quente. É muito bom essa, muito boa a dublagem do Cachorro Quente. E já que estamos falando de gente que não presta, né? Porque o Eric, apesar de tudo, não é parte dos comandos, ele é só um chato do caralho. Temos também Madame Dona Circe, das Amazonas. Foi feita lá nos Estados Unidos por Dona Anya Chalotra. E aqui no Brasil foi pela Dona Rita Ávila. Pensadores, Circe de Temíscira. Fale-me sobre ela. É, assim, a função da Circe ali, ela é meio estranha, né? Que ela não é uma agente secreta, ela não tá ali só pelo mal, ela não é uma agente dupla, talvez uma agente tripla ali. Ela tá ali pra zoar com a vida, mas na verdade, se você pesar... O fim da série, a função dela ali é meio estranha, né? É, porque a Circe é uma inimiga, notavelmente uma inimiga da Mulher Maravilha. Ela é uma amazona, ela é uma bruxa das Amazonas. Ela tem, entre os poderes dela, a capacidade de transformar homens em animais. É sempre muito bom quem ver... Quem não lembra do famoso episódio do... Solidão. Essa é a Circe. É. Sim, sempre sim. Muito bom ver histórias dela com o Homem Borracha, porque ele enche o saco dela até a morte e ela transforma ele em animais e ele fica se soltando das formas animais e pedindo: me transforma de novo. É muito boa. As histórias que eles estão juntos são muito boas. Ô, pensador, essa Circe é uma referência àquela outra Circe lá do Jasão e os Argonautas? É. Ela mesmo. Sim. Boa. Bom. E ela é dublada pela Anya Chalotra, né, cara? Nossa, paixão da minha vida, criatura mais linda que já pisou na Terra. Diria ainda, a corcunda mais gata que já foi filmada na vida. Então tá bom, ok. Matheus, o que, que achaste da Circe? O começo da série, ela parecia muito relevante, né? Nos primeiros 3 episódios, eu acho. Achei legal usar ela pra poder mostrar, né? Tipo, fazer os homens se transformarem naquele tipo de estupidez que as pessoas faziam hoje sem nem ter uma Circe ali. Foi interessante. Mas a sensação que eu tive, e eu não sei se é crítica séria ou não, ou se a gente tem que esperar, porque o mercado é assim atualmente, é que ela ficou meio sem final, né? Sim. Tipo, o plot dela não foi finalizado. Não, realmente não. Isso eu achei estranho. Porque ela teve pouca... Ela teve muita participação. Se fosse um negócio que aparece meio do nada, você pensa, tá, isso aqui é tipo Quincas Borba do Machado de Assis, né? Uhum. Tipo, é uma história à parte que você não tem que ver inteira. Mas foi muito focada no começo. Ela foi apresentada como vilã. E se ela só morresse, pra mim tava ótimo. Só que não, a história dela ficou inacabada ali. Então, não sei. Vamos ver. A primeira cena que aparece a Circe, que é naquele noticiário, né? Com os... Filhos de Temíscira. Cara, eu nunca senti tanta vergonha alheia dos filhos da puta falando: ah, as mulheres são sexistas, elas não podem ter cachoeiras. Caralho, filha de uma puta! Porra! Ah, tá bom. Basicamente, ela pegou o pessoal do Linhagem Geek lá e canais adjacentes. Né? né? E reescreveu isso. Doei Nerd também, né? Isso, perfeito. Isso. Pra quem não tá entendendo, a Circe era pra ser a vilã do desenho. No começo parece que ela é vilã, porque ela tá atacando o Poculistão, que é a porra do país de leste europeu da puta que o pariu, que tá sendo dominado. Só que no final ela acaba mostrando que ela não era a verdadeira vilã na conversa. Mas a gente conta daqui a pouco, eu vou falar dos episódios. Jota, o que achou da Xixi? Da Xixi. Eu já volto aí, vou pegar água. Foi nem que é meu ouvido. Não, é... Eu senti pena da coitada da Cici, né, velho? Porque logo no meio da série ela toma um atraso com o comando das criaturas ali. E eu quero mas lembrar que a Rita Ávila, que dublou a Cici na animação, fez um personagem muito parecido com a sedosa acrobata lá de Dandadan, né? Sim, Dandadan. Você viu dublado, não? Sim. Pronto. A sedosa acrobata é a Cici. É o mesmo timbre, o mesmo tom, a mesma flexão. Sim. Falando em personagens filhas da puta, vamos falar agora da dona princesa Ilana Rostovich. Delícia. Delícia, né? Que eu diga o Rick Flag, né? Por um minuto. Porra, pá. Quem fez lá nos Estados Unidos foi dona Maria Bakalova. E aqui no Brasil foi dona Tati Carvalho. Matheus, que achaste da personagem Ilana? Cara, é outra personagem assim que... Tá, se você viu, sei lá, meia dúzia de série e filme assim, você tá na cara que vai dar merda. Sim. O Rick Flag Sênior, eu acho que ele perdeu o nome de Sênior depois que ele caiu na dela, basicamente. Porque, tipo, não, cara, tu não pode ter grisalho e ter caído nessa, na moral. Segundo palavras do senhor pensador louco que está aqui, espero, pra não me deixar mentir sozinho, ele sofreu de uma afliceta. Sim. Sim, ele levou uma chave, mas, porra, um cara dessa idade não precisava ter caído, né, cara? Ou ele tava realmente... precisando muito, né? Pra, uma princesa pra loira nesse papinho, contando na moral. Suas cicatrizes, porra, até eu, né? Não, é você, eu entendo. Todo mundo entende, o Jota, todo mundo entende. Porra, eu não sou tão previsível assim. Você se... Cara, não, peraí, cara, se eu passar minha barba no seu pescoço, claro, você não vai liberar. Claro, por que não? Qualquer coisa aí. É só falar que quer, não precisa nem relar, eu chego aí agora. E tu, pensador, ficaste surpreso com o plot twist de Ilana? Nem um pouco, cara. A mulher é a princesa. Ela tem o país invadido. Já tem tudo errado aí. Ela tem o país invadido por um grupo paramilitar estadunidense. E ela se joga nos braços do primeiro cara, sendo a princesinha levemente infantilizada, o que é muito creepy. No coroa que tá disparando polenguinho não sei quantas décadas só tá no militar. Um braço mais musculoso do que o outro. Sim, com certeza. Eu só achei muito legal, assim, eu não sei se vocês já falaram, eu tinha ido buscar água, de quem dublou ela, né, a Maria Bakalova, que eu gosto muito dela. Maria Bakalova, pra quem não sabe, é a que faz a filha do Borat no Borat 2, eu acho maravilhosa. Sim. Sim, pode crer. E ela tem um sotaquezinho de leste europeu muito legal no filme. Só no original, em português, sotaque de cu é rola. Ninguém fez sotaque de porra nenhuma. É isso que ia perguntar. Não. Se a dubladora no Brasil tentou simular. Não. Ninguém. Não, o único que ainda tentou um cadinho de nada de sotaque foi o guarda da Guarda Real, lá, o bigodão, lá, o Scanô. Lembra do Scanô? Então, o Scanô ainda tentava um pouquinho de sotaque ali, mas era muito de leve, muito. Vai lá, Matheus. Esse cara é basicamente o mentor do He-Man. Ele é, né? O mentor. Pode escrever. Parecia o mentor. Igualzinho, o Scanô do Nanatsu no Taizai, né? Os Sete Pecados. É, anime não vi. Mas tá bom. E por último, para terminar este elenco, tivemos o senhor John Economos, diretamente da série do Pacificador. Sim, o gordinho do nerd que pinta barba. todo mundo conhece ele, né? E lá nos Estados Unidos continua sendo seu Steve Agui, que fez o mesmo personagem. E aqui no Brasil foi seu Márcio Dondi, que também é o dublador dele na série do Pacificador. É, quase nada tava se falar dele, né, Pensador? Não, não. Eu acho que ele é pouco também. Economos muito as participações dele, ele é bem Nossa. Breve mesmo. Mas é que assim... É uma participação muito econômica. Muito econômica. Uhum, se fosse incluir toda a sub-equipe, né, a galera do escritório que aparece em O The Esquadrão Suicida, eu acho que ia ficar muito personagem de botar ele só ali para fazer essa ligação de que tem de que é tudo a mesma coisa, basicamente. É, porque teoricamente ele é o único que repete tudo, né? Ele teve no O Esquadrão Suicida, ele teve no... Pacificador. E tá aqui ele agora. Tá aqui agora no... Então, é o único que restou, né? Ele devia ser o cara mais barato da equipe. Provavelmente. Não desminto nem. Não precisava ser um pataco então, de dinheiro pra ele, só umas duas notinhas já tava resolvendo. Né? Exato. E só pra informação, a temporada 1 foi dublada na Cinevídeo e a direção foi de dona Aline Gessi. Muito bem. Passemos então agora para os episódios. Episódio número 1, Embrulho no Estômago, lançado em 5 de dezembro de 2024. Pensador, a sinopse, por favor. Amanda Waller reúne os Creature Commandos liderados pelo General Rick Flag Sr. e os envia ao Pocolistão para proteger a princesa Ilana Rostovic. Ou seja, falou tudo e não falou, foi... É, sinopse super curta, basicamente é o que apresenta, não apresenta os personagens, mas apresenta a superficialidade dos personagens. Esse aqui é fulano, ele pega fogo, aquele aqui é o Doninha, ele morde, aquela ali é a Nina, ela respira embaixo d'água e é só. E o resto da série vai construindo os personagens. Na verdade, essa primeira temporada é uma grande construção de personagem, O roteiro, assim, por si só, ele é bem raso justamente pra isso, né? Você se apegar aos personagens pra dar aquele gancho pra próxima temporada. Sim. Agora, chamar o país lá de Pocolistão é ruim porque muito da série se passa lá, né? Deveria ser muito listão. Cara, opa. Muito listão, boa. Não pouco listão. Por favor, não. Jorge, pelo amor de Deus, outro. Duduche, pra esse merda. Porno. Né? É muito legal. Ao contrário da Marvel, a DC começou a construir o universo dela décadas antes da Marvel, a DC sempre teve um cuidado muito grande em não fazer histórias em países que são países daqui, que tem um ou outro que sempre vai e tal, Inglaterra, França, etc e tal, mas principalmente países onde tem guerras, eles sempre fazem questão de criar cidades e países fictícios para DC. Tanto que virou uma brincadeira científica de que o planeta Terra do universo da DC é muito maior que o da Marvel, porque a Marvel não tem países fictícios e o da DC sim. Então... pior que é verdade. O Pocolistão, Bialis, Kandak, tudo isso... O Star City e outras cidades... Ah, não, as cidades... Os Estados Unidos ocupam metade do globo terrestre naquela porra. Todas as cidades ali são fictícias. A cidade gorila e por aí vai, né? Bom, não dá pra falar muita coisa, né? É aquele típico primeiro episódio de temporada que é só pra apresentar os personagens e botar a trama pra começar, né? Então não tem muito o que se falar. Então vamos pro episódio 2, O Colar de Turmalina, também lançado em 5 de 12 de 2024. Foram os únicos lançados no mesmo dia, depois foi um por semana, né? Pensador, a sinopse faz favor. Enquanto Ilana continua sua busca por Flag, a noiva mostra a Nina onde ela foi criada e revive as tentativas frustradas de Frankenstein de cortejá-la. Quer dizer... Muito bem. Na verdade, as tentativas... Pera aí, rapidão. As tentativas do Eric Frankenstein de cortejá-la. Porque o doutor Frankenstein conseguiu muito bem. Não, o doutor mandou a pau, né? O doutor mandou legal, né? Aliás, vale aqui uma informação. Muito foda. Vale aqui uma informação pra quem não sabe: o monstro não se chama Frankenstein. O monstro é monstro. É, ele é a criatura, ele é o monstro série, de Frankenstein. Aqui nessa série ele tem o nome de Eric Frankenstein, mas Frankenstein é o cientista, não é o monstro. Matheus, você ia falar, um negócio aí, o que era? Ah, eu perdi o timing, é que tipo, o Dr. Frankenstein, o Victor Frankenstein conquistar a noiva de Frankenstein, me incomoda que parece meio incestuoso, assim, me incomoda um pouco. Pra mim... Cara, meu filho teve a mesma impressão, porra, mas ele pegou a filha dele, né, porque teoricamente é a filha dele, né? É, porque assim, isso não me incomodaria se o Eric não tratasse a ele meio que numa relação paterna. É, realmente. Então como tem essa relação paterna entre o Eric e ele... Aí quando chega nela e não tem, eu fico tipo... Ih, mas, rapaz, assim, não é muito difícil, mas bem. Porque os nossos primeiros amores são justamente nossos... É, e não, mas cara, é... Jota, isso aqui tá ao vivo, Jota. Calma. Os primeiros amores da gente, enquanto criança, são as figuras de poder, as nossas figuras de poder. Então, é o papai, é a mamãe, é o professor, é a professora. Então, essa é o caso, cara. Começa aí. Começa no professor. Não. Começa no caso. Que eu acho que é isso que ele tentou fazer no desenho. Ele tem uma questão meio professoral e por isso. Aí eu até vejo sentido. De novo, o problema eu acho que é o Eric tratar o Victor como um pai. Sim. Se não tivesse essa questão, eu acho que não teria tido esse problema. Sim. Você, na verdade, me fez pensar sobre isso agora. Porque enquanto eu vi assim. À medida, porque ele claramente, o Dr. Frankenstein, o Victor Frankenstein faz a noiva para o Eric, e ela não tem a menor intenção de gostar dele, ela não é obrigada por isso, até então eu tava pensando que ele foi se apegando a ela como alguém que criou seu próprio sex doll, mas você tem toda a razão nisso. Muito bem. Diga. Muito bem, continua. Não, eu quero que a sua opinião... Com cuidado, tá, Jota? Por favor. O Alberto vai me fuder nessa, mas tudo bem. A figura do professor ali ensinando, literalmente as primeiras palavras, os primeiros passos dela, isso gera um bonde, né, cara? Então, mesmo que ele tá cuidando do equipamento, da invenção dele, do material que ele criou, alguma coisa que ele fez, mas para ela, é alguém que por ser essa figura tão próxima, tão amável, que está ensinando ela esse caminho, é a figura mais likeable que ela tem perto dele. Então, a paixão é inevitável. Para mim, vamos e convenhamos, vamos comparar Eric Frankenstein com Victor Frankenstein. Quem é que você preferiria? Dependendo do... A noiva. Dependendo da cena... Se for no final do episódio, eu preferia ser um Frankenstein. Um monstro. Não, Frankenstein tu ia ser de qualquer maneira, animal. Eric ou Vitor? O Eric, no final do episódio, o Eric, por favor. Ah, tá. Tá. Só porque ele desmontou. Tá maluco, parceiro. Tá bom. O cão que cresceu. Tá bom. Ok. E aí... Eu acho grande vacila você pedir pra escolher entre o Victor e o Eric e não coloca em Diravão. Não, enquanto vocês estavam falando, eu só falei a noiva. Caramba. Aqui pro filme que eu escolhi. Não, mas acontece, não. Eu pensei vocês nisso direto. Vocês têm que entender que vocês estão no papel da noiva. Vocês são a noiva. Peraí, eu sou a noiva? Sim. Então eu continuo escolhendo a mim mesma. Então, tô sozinho na cama, eu já me resolvo. Eu quero anima, então. Tá bom. Agora vocês entendem porque a versão no quadrinho dela tem quatro braços, cara. Nenhum orifício fica só. Nenhum orifício fica só. Ah, tá bom. Agora eu entendi. Ok! Agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Perfeitamente explicado. Passando para o episódio 3 e o meu episódio favorito desta temporada, Viva o Homem de Lata! De 12/12/2024, Pensador. Cara, enquanto os Creature Commandos tentam salvar a noiva e Nina, G.I. Robot revive seus dias de glória e finalmente realiza seu desejo. Que é? Matar nazistas, é claro, pô. Matar nazistas, é lógico. Que deveria ser o desejo muito mais difundido entre a população atual. Muito mais. Matar neonazistas. Mas acontece muito. Não é a mesma coisa? Vamos passar logo. Vamos passar logo pra cena que fez ele ser preso, né? O motivo dele ser preso. Entre vários e vários anos, passou na mão de uma, na mão de outra, passou na mão do Dr. Magnus, que é o criador dos Homens Metálicos, inclusive foi insinuado de que o Magnus usou os esquemas do Robô Recruta para fazer os Homens Metálicos. Os Homens Metálicos. Aí papo vai, papo vem, ele acaba na mão de um colecionador de relíquias da Segunda Guerra, que leva ele para uma festa do Partido Socialista Americano. Sim, neonazistas. Aí óbvio que um robô feito para matar nazistas se vê no meio de um congresso de nazistas. O que que ele faz? Levanta e dispara pra tudo quanto é lado. Não, mas o mais legal... Tá pera aí, rapidão. O mais legal dessa cena é que enquanto ele tá só sentado ali, como um veterano, etc e tal, e ele começa a olhar os símbolos à volta dele, ele só vira, olha pra câmera e faz um assim... Uh-oh. Nazistas. Uh-oh. Essa humanidade que eu falo que assim que é pequena, mas tá bem ali... Cara, muito bom. Maravilhoso. Essa cena usa um recurso que vários escritores de quadrinhos antigos que temos por aí, tipo Alan Moore, o careca que o Pensador bate uma todo dia Morrison, à noite ali, sim. Né? O Grant Morrison. O Garfienes, que é o careca que eu bato uma todo dia também, tá ali. É muito comum eles colocarem esse recurso, que é você apresentar um personagem, mostrar uma faceta legal deste cara, pra você ter alguma empatia, depois você mostra que ele é nazi, e aí você fala, beleza. Tu pode ser muito legal, mas como você é nazi... Maravilhoso. Vai embora, fuzila. Tava redendo por esses dias. Tem a mesma cena, exatamente assim, o mesmo conceito, só que no final ele só dá uma corda e fala, beleza, se enforca agora, porque não tem como fazer esse tipo de coisa. E vários momentos diferentes assim, esse recurso é usado, James Gunn traz novamente e constrói muito bem, cara. Cara, a cena do modo drone do robô recruta foi foda para caralho. E um robô matando e sorrindo, cara. Tem como ser uma... Tem como ser. Ele não tem expressões faciais, né? A cara dele, o máximo que faz é abrir e fechar a boca, que ele nem precisa para falar, sim, mas deve ter sido para humanizar o design dele. Só de ele abrir a boca e o ângulo em que ele é filmado, assim, você pode ver. Cara, esse robô tá em êxtase. Cara, ele tá gozando muito nessa cena. Em muitos aspectos, ele me lembrou, sabe o quê, pensador? O Gigante de Ferro. É. Sim, pode escrever. Ah, sim, verdade. Nesse meu recruta aí, uma informação não, o que ele me lembrou é que muitos desses colecionadores, né, que são muito foram presos, justamente aqui no Brasil, por causa de suas coleções de itens da Segunda Guerra, não só o amor pela coleção, pelos objetos de arte, mas também pela ideologia nazista. Entendeu? Sim. E outra coisa é que o robô, ele é um cara com transtorno obsessivo compulsivo, né? É um soldado com um problema... O problema de estresse pós-traumático e transtorno obsessivo compulsivo. Mas eu quero matar esses porra o resto da minha vida. Mas assim. Ah, tá. O toque, beleza, mas o transtorno pós-traumático. Não, mas ele foi criado para aquilo, né? Mal ou bem. Assim, o paralelo que eu faço sobre o estresse pós-traumático é que ele exacerba alguns outros problemas. Então. Só com isso para exacerbar a função dele de matar nazista, se fosse humano. Mas o problema ali no caso é que o robô, conforme inclusive fala do seu pensador louco, é um dos mais humanos dos comandos. Sim. Tá? É o que tem a humanidade, vamos assim, mais aflorada. Né? Mas ele é um robô, então ele tem que cumprir as diretrizes dele, Robocop style, não dá pra ele fugir. Ele guarda tanta bala ali dentro daquele corpinho. Ora, Robin, é claro que é no cu. É lógico, é do mesmo lugar onde o Batman tira o escudo, meu amor. Bom, Então, sigando viagem, episódio 4, Caçando Esquilos, de 19/12/2004, o episódio que fez... 2024, muito obrigado, que o episódio que fez Matheus chorar. É? Pensador, a sinopse, por favor. Os Creature Commandos retornam para casa para entender a motivação de Circe, enquanto o Doninha reflete sobre os eventos que o levaram a Beleriand. O que acontece? Capturaram a Circe, levaram a Circe pra porra da sede lá do Beleriand, né? Do presídio lá onde estão os comandos. E aí descobrem que a Circe tava tentando salvar o mundo, segundo palavras dela mesma. Ela faz uma projeção mental na cabeça da Waller, mostrando que a porra da Ilana era a caralha de uma tirana filha da puta e que vai se unir ao Gorila Grodd. Vocês viram o Gorila Grodd, não viram? Viram, né? Maravilhoso. Eu também vi. Então, e ela tava querendo dominar o mundo, destruir o mundo a lá Pink Cérebro. Então, aí, então fudeu, a gente fez merda, agora é a Circe que tá certa e a Ilana que tá errada. Vamos trazer de volta. Não! Não podemos! Ilana é boazinha! Ô, Rick, não é porque tu comeu a garota que tu vai achar que sabe dela, não. Ah, você não, tá, vai tomar eu no cu. Eu acho que ele foi mais comido, tá? Aquilo ali foi... Eu também acho, né? Mas, sei lá, ele... Segundo palavras do Jota, inclusive no episódio passado, ele durou exatamente um minuto. Isso é a média, né? Ele contou. Ele cronometrou. Mentira, não, Jota? Não, claro que não. Eu voltei algumas vezes porque eu queria ouvir as pancadas. Não, porque eu queria saber quando... Sim, a hora que começou e a hora que terminou. E ele é meu herói, viu? Durar um minuto não é pra todo mundo, não. É. Então tá bom. Ok. Ué. Agora, Matheus, por favor, fale sobre o flashback do Doninho. Cara, no episódio anterior, no final, mostra que enquanto eles estão voltando, né, do Pocolistão para os Estados Unidos, a advogada do Doninha aparece e fala que ele não podia ter ido para missão nenhuma, que ele está em análise se realmente ele é criminoso ou não, nada foi provado, etc. E isso cria ali um ponto. A primeira vez que é discutido, porque, tipo, falam que ele matou 26 pessoas. Ela fala: não, a acusação é ter matado 6 crianças. A acusação é essa, já tem esse. No momento que fala que o valor não é correto, parece que é mais uma lenda do que uma realidade. E ao longo do episódio, em que mostra o Doninha dormindo, e tipo, tem aqueles sonhos de cachorro quando tá tendo pesadelo mesmo, né? Mexendo a patinha e tal, vai mostrando o passado. Em que, cara, ele era só um bichinho, né? Só um bichinho é foda, mas tipo um animal, que semi-domesticado, em que fez amizade com as crianças. E ele tentou salvar as crianças em uma situação que teve um incêndio. As pessoas viram ele, acharam que é o lobisomem e tentaram ir contra o bicho que tava tentando salvar as crianças no incêndio. E a cena é aquela coisa, tipo, do... Cara, você fala muito bem que a Nina é um bem absoluto tal, só que eu acho que o Weasel, ele é mais puro ainda que a Nina. Sim, de verdade. Sim. Justamente por não raciocinar. E sem raciocinar, ele sabe que o certo é salvar aquelas crianças. E ele vai arrastando as crianças, ele leva tiro, ele acorda e segue... carregando a criança, como seu filho bem disse, por isso só faz merda, mata a criança tentando atirar no Weasel, porque é prioridade, né? Tipo, eu vou salvar a criança que tá no incêndio ou eu vou atirar no bicho? Atirar no bicho, é óbvio, né? Porque o procedimento é esse. Salvar, foda-se, é qualquer coisa. Aí. E no fim ele é capturado, preso, e fica aquela angústia de que ele não pode falar. E o episódio acaba com ele no pesadelo. A gente agora compartilha da memória dele, mas ele não tem como compartilhar aquilo com ninguém. Porra, pior é a Nina, a Nina perguntar, poxa, do que será que ele tá sonhando? E a noiva fala, deve estar caçando esquilo. Caçando esquilo. Uma dica aqui pra vocês, quem faz a voz da advogada é a Stephanie Beatriz, a Rosa Dias, lá do Brooklyn Nine-Nine, que eu achei muito legal, assim. Sim. Olha aí. Muito bom. E aí passamos para o episódio 5, A Panela de Ferro, lançado dia 26/12/2024, o Pensador Irê, por favor, Irê. Flag-se ali a Eric Frankenstein para descobrir se a visão de Circe é verdadeira, enquanto Eric relembra seu passado. Né, primeiro... Primeiro, temos a história de que o Flag quer ir contra, que a Waller acreditou na Circe porque uma professora especialista em Temiscira, falou que as clarividentes de Temiscira são reais, que elas não controlam o que elas veem e que se ela mostrou um negócio do futuro, aquilo ali é verdade. Então, beleza, o Waller acreditou na conversa, então beleza, voltem pro Apocolistão e mata a princesa, foda-se a princesa. Viva eu, viva tu e o buraco do Tatu. Quero saber de mais nada. Aí o Flag, com a fliceta dele, não, eu não quero matar a pessoa que eu comi, digo, que eu defendi, né? Um absurdo isso, então eu não quero saber, vou por conta própria. Ah, tá bom, então vai embora, vá se fuder. Bota a noiva no lugar do Flag e toca o bonde. Aí, enquanto isso, o Eric chega na casa do Flag, acha que o Flag tá dando em cima da noiva e tenta matar o Flag. Puta que pariu, né? Cara, o seu corpo pode ser a prova de balas, mas o seu olho eu acho que não. É, né? Não é? Mas é. Mas papo vai, papo vem. Comentei. Eles se aliam, que eles descobrem que a porra da professora, na verdade, é o cara de cu de barro, né, pensador? Cara, aliás, esse é o cara de barro 3, né? O 2 ou o 3, é, né? Não, é o 2. É o 2? O 3 é o que precisa ter uma modelo na cela pra ficar pedindo desculpa pra ela, né? Tem que ter um manequim isso, na... Tá, isso. Tudo bem. É, e a gente descobre que ele é o maior tarado do cacete, né? Que ele não só ele se passa pela mulher, ele toma o formato do corpo dela, mas ele faz questão de dar aula como se fosse a mulher e ficar falando coisa de elas são todas lésbicas, isso não é mais... Lésbicas... Não, qual é a coisa mais importante da ilha de Temiscira? São as pedras, são as estátuas, é a cultura? Não, só as lésbicas, óbvio. Meu óbvio, Deus. Porra. Né? Aí, beleza, então descobrem que o cara de barro tava se fazendo passar pela professora, ou seja, a professora era falsa, então a história da Circe também era falsa, então vamos salvar a Ilana, porque agora fudeu, vamos voltar pra matar. Só que nesse meio tempo, o cara de barro praticamente mata o porra do Rick Flag, deixa ele quase estatelado no chão, e sobrou só pro Frankenstein voltar pro Apocolistão pra tentar impedir a noiva de matar a princesa, né? Agora, vamos falar de por que eu não gosto do personagem que é Eric Frankenstein. O flashbackzinho filho de uma puta! Da velhinha. Da cigana velha cega que o filho da puta matou na panelada. Tadinho. Foi bem feito. Não falando que ele tá certo, mas foi muito bem escrito. Foi, pra caralho. Ele mostra foi. O que é a obstinação bem da pessoa, cara. Bem escrito foi, mas eu vou gostar do personagem assim? Lógico que não. Fala, pensador. Ah, tá. É, eu acho que aquela cena foi ruim de assistir assim, mas ela foi necessária pra ver, mal ou bem, enquanto o Victor Frankenstein reservou todo o mel da relação de criador pra noiva. O Frankenstein sempre foi muito brutalizado, né? Não podemos esquecer que ele foi criado e logo depois repudiado pelo próprio criador e tal. Então, aquilo foi o mais próximo de uma bênção que ele podia demonstrar pra ela sem ele por perto, pra ela não ficar desprotegida e tal. Falar, cara, eu vou te matar aqui e tua vida vai ser mais fácil assim. Mas foi ruim de assistir. Tá, eu não discordo da tua interpretação, mas ainda continuo achando ele o filho da puta. Não, mas é mesmo. Ele protegeu mas o ele cachorro é, cara. Da ele situação, é, esse né? É o ponto. Você tem que gostar. Né. Porque ele salvou o doguinho, assim, eu meio que perdoo ele. Não, mas é exatamente isso. Ele é um personagem que vê tudo no sim e não, no preto e branco. Que eu falo que eu não gostei da transposição dele pra animação, porque o personagem nos quadrinhos é o exato oposto disso. O Frankenstein é aquele cara... É aquele cara... Sua crítica é adaptação. Pois é. A minha crítica foi pra adaptação. O Frankenstein dos quadrinhos é um personagem denso, ele curte poesia, acho que ele, até pra falar, ele fala sempre usando citações, porque assim como no livro original da Mary Shelley, o personagem é ultra, ultra inteligente, culto e tal, que... Então, assim, é... Mas é aquilo, é aquela versão ali, eu não vou reclamar. Não é, de longe, meu favorito da série, não é, mas acontece, vai, é a vida. Muito bem. Então, sigamos para o episódio 6, Privatel Priet... Ai, caralho, tem que ser em romeno, né? Puta que pariu, lá vamos nós. Priatel Esclet. Vamos lá. De 2 de janeiro de 2025, e sim, eu pesquisei a respeito, isso significa esqueleto risonho em romeno. Tá? Muito obrigado. Pensador? Vai lá. Os comandos se separam e tentam cumprir a missão de matar a princesa Ilana. Dr. Fósforos relembra como conseguiu seus poderes. Só pra perguntar, esse é o episódio do puteiro? É o do puteiro. Sim. Eu adoro aquela cena. Sim, é o episódio do puteiro. Eu gosto muito daquela cena. Cara, essa cena é maravilhosa. Então, por favor, pensador, descreva noiva e Nina no puteiro da Romênia. Então, elas estão... O grupo tá invadindo de novo o país, né? É, se eu não me engano, é aqui também que eles matam o mentor do He-Man. Sim. Sim. Pena, eu gostava daquele cara. O Fósforo falou, porra, sacanagem, eu até gostava do Eric, do Lely, que eles, sei lá qual é o nome do cara. Do mentor. E eles estão sendo perseguidos pela cidade e Nina e a noiva acabam entrando numa porta e descobrem que é uma casa de profissionais liberais. Uma casa de tolerância. Liberais e liberadas. Liberais e liberadas e elas ficam ali pra se esconder até que entram dois meio que arruaceiros ali dentro, né? É, querendo desfrutar do que pessoas desfrutam quando entram em tais lugares, dos quais eu nunca ouvi falar, é claro, eu só li em contos do Hans Christian Andersen. É, e eles acabam, um deles acaba abusando de uma das moças lá dentro e as duas, basicamente a noiva arregaça. Arregaça muito. A noiva cara. Oblitera. Maravilhosa, eu adoro aquela sequência. Inclusive, faz uso da minha palavra favorita, porque ela defenestra o filho da puta quarto afora. Bom, cara, a história em si, principalmente da origem do Fósforos, o pensador tá aqui pra não me deixar mentir sozinho, é completamente diferente dos quadrinhos, né? Sim, sim. É bem diferente mesmo. Mas eu acho que, dessa vez, ao contrário do que fizeram com outros personagens, dessa vez ficou melhor. Porque ele era, mal ou bem, um personagem bucha, um vilão Z do Batman lá. E terem dado esse passado pra ele, assim, como alguém que realmente não é que ele tenha sido mal originalmente. Nem foi o acidente que o deixou mal. Foi o rancor da humanidade que fez isso com ele. Como acontece... Rancor do... Sim. Como é que é o nome do gangster? Isso. Mas, de maneira geral, ele fica, acaba acontecendo, ele acaba perdendo a esposa e ele acaba se tornando essa criatura que deságua no que a gente vê, né? E ele tá numa casa se escondendo e tem uma criança na casa interagindo com ele e ele meio que conta, né? Ele passa o flashback enquanto ele tá com a criança ali na mesa da cozinha. E depois, no final, cara, eu já tava pensando, puta que pariu, esse filho da puta é um psicopata, ele vai matar a caralho da criança, ele vai matar a cara. Não, ele tá brincando de aviãozinho. Eu não me compadeci disso, da criança ter... dele matar a criança, porque eu já esperava disso. Ele era um cara que tinha zero empatia ou simpatia por qualquer ser humano na Terra. É, não justificando pela história dele, porque muitas outras pessoas sofrem na vida e não se tornam assim, mas... porque aquele era o status quo dele, assim. Não foi totalmente uma surpresa como desandou, que ele, na verdade, estava brincando com a criança, assim, mas foi legal, foi legal. Foi um xiste bonitinho, assim. Muito bem. E aí chegamos no season finale, episódio 7, um monstrinho muito engraçado de 9 de janeiro de 2025, o Pensador. Vemos o passado de Nina e os comandos fazem de tudo para cumprir sua missão. É, aí temos o plot twist na brincadeira, porque entre as várias coisas que acontecem, os comandos descobrem que, na verdade, quem contratou o cara de barro foi a própria princesa, pra fingir que a história da Circe era mentira, ou seja, a história da Circe é verdade, Então a Ilana é realmente uma filha da puta. Pá, pá, pá. Né? Surpresa zero, né, pensador? Sim. Zero. Né? E aí, cara, essa é que me deixou foda para caralho. Ver o passado da Nina, né? Ver o flashback da Nina. E ela ter sido morta ao tentar matar a porra da Ilana. Sim. Por culpa do filho da puta do Doninha. Caralho. Calma, calma. Você não pode culpar um cachorro. Você... tá, ok. Mas eu vou culpar o Doninha, calma, calma, por ser calma. Escroto. É isso. É isso, que é isso. Ele levou carinho. Mas a cena. Ah, isso acontece. É. Isso é uma coisa que ficou legal no roteiro. É que por que, que o Doninha quis salvar a Ilana? Se a Ilana é uma filha da puta? Porque ela era a cara da porra da guria do flashback ele dele. Ele tentou salvar. Sim. É. Exato, exatamente. É o que ele faz, é a mesma coisa que ele fez de incêndio. Ele viu uma pessoa que ia ser morta e foi lá ajudar, simplesmente. E só ficou feliz porque ela jogava osso pra ele. Tava brincando de pega, pega. A cena da Nina, debaixo d'água lá, emboscando a princesa, foi maravilhosa, mano. Porra, linda! É o que eu comentei lá nos episódios. É a cena mais bonita do desenho, tocando People Are Strange, muito salvo me engano, The Doors. Puta, muito bom, muito maravilhoso, de verdade. E tinha que ser a Nina, no momento... cara? Porque, afinal de contas, era a mais inocente na conversa e a noiva. É você que tem que ir, Nina. Mas eu por quê, caralho? Exato. Porque é debaixo d'água, filha. É você que sabe nadar, é você que vai. Ah, mas nem fodendo. Ah, mas você é monstro que nem a gente. Você não falou que era humana? Ah, eu sou escrota. Não liga pra mim. Fala, Matheus, você ia falar um negócio... Ah, desculpa, vai. Usado... Ah, é o recurso que a gente falou lá no começo, que ela foi colocada lá pra isso, né? Pra dar motivação à noiva, que é a personagem principal, e esse é o final. Quando a Nina decide dar o passo além, ser além do que ela era, ela vai morrer pra dar motivação pra noiva deixar de ser completamente cínica pra ser um pouquinho menos cínica e ainda fazer alguma coisa. É, essa é a função. É ali. Na hora das facadas que a Ilana deu na Nina, que a gente olha pro olho da Ilana e fala, ah, filha da puta. Mas não é? Eu tô errado? Não, tá certo. Eu deveria ter comido aí, quando ela me deu bola. Né? Aí, beleza, papo vai, papo vem. A Nina morreu. Foda-se, né? Fazer o quê? Era o papel dela fazer isso. Aí a noiva, o Fósforos e o Doninha vão para o palácio para poder pedir desculpas para a princesa, porque o Waller mandou. Aí nesse papo vai, papo vem, a noiva dá um migué, passa por ali, vai até a princesa. Saque é? Tu é filha da puta, né? Tu pensa que engana todo mundo, né? Deu pro Flag ficar na tua mão. Ou é uma turma, mas tu é uma filha da puta mesmo, né? Eu vi os vídeos do cara de barro aqui na porra do palácio. Eu sei que tu aprontou pra caralho. É você que vai querer mesmo matar todo mundo, matar mais de mil, sua filha da puta. Mas é que mais? Não vou matar você por causa disso, não. Não, não vou matar porque você é uma tirana? Não, coisa déspota. Egoísta, egocêntrica? Não, não. Porque você quer fazer a Terceira Guerra Mundial? Não, não é por isso que eu vou te matar, não. Eu vou te matar porque você matou a única pessoa decente do caralho dessa esquadrão e que era a única minha amiga, sua filha da puta, e pau! Muito bom. Um balaço no meio da testa da porra dela. Cara, essa cena do balaço foi foda! Tá? Muito boa, né? Acho inclusive que tem um comentário aqui pra fazer durante essa cena em que a noiva, ela basicamente ela descobre o plano e conta o que aconteceu. O que poderia, se fosse uma outra produção feita por outra pessoa de outro jeito, eu acho que ficaria meio, falariam que ficou meio forçado, né? Porque tipo, a pessoa foi enganada e ela foi reenganada e ela foi reenganada da primeira enganação. É um ciclo de enganação. E se você parar pra pensar bem no plano da Ilana, claro, talvez pode estar faltando alguma informação. Mas ele é meio burro. Pô, totalmente! Porque, tipo, ela teve que... Ela teve que criar a situação deles voltarem pra matar ela pra... e aí criar uma outra situação pra resolver o problema deles terem ido matar ela. Mas ela criou essa situação, então, tipo, se ela não tivesse feito nada, eles não teriam que voltar pra lá. Mas tudo bem. Tudo bem. Eu entendo que isso é meio chato. Agora, isso é o que faz a história andar e desenvolver os personagens por causa disso. Então, esse foi um recurso usado, e ainda bem que não deu tanta atenção pra gente poder esquecer esse detalhe, pra história poder andar e a gente poder desenvolver os personagens e finalizar a série com a noiva tendo uma vontade de liderar aquela equipe, que é o que precisava ter no final da série. O final tinha que ser isso, é a construção da noiva como líder de uma equipe. Essa é a história. Exatamente. Que contava. Falando nisso, temos agora a nova equipe dos criaturas, né? Que é o Doninha, que sobrou, a noiva, que sobrou, Fósforos, que sobrou, beleza. Aí se juntaram a ele uma garota morcego que apareceu no meio do presídio, numa cena lá qualquer, e foda-se, não sei quem ela é. Um outro cara lá que estava aparecendo no fundo da cena, que eu não reconheci quem é e nem quero saber por enquanto quem é também. E Tubarão Rei aparece novamente. Momoa apareceu de novo. Momoa não, cara, o Stallone. Só que não vai ser o Stallone dublando, vai ser alguém imitando o Stallone, né? Mas, que não é muito difícil também. É o Stallone no filme, e o Nanai, que é o Tubarão Rei, vai estar na segunda temporada. Muito bom. Da Comando das Criaturas. E... Eu fiquei bom, amarradão. Muito bom. Considerações finais, Pensador. Cara, a série foi ótima, foi divertidíssima. É bom ver o James Gunn fazendo esse tipo de coisa que ele faz. Ele já tinha feito no O The Esquadrão Suicida, que é fazer piada de humor violento e sarcástico, sem ser dark. É tudo extremamente colorido. Eu só vou falar uma coisa pra você, Pensador, só vou falar um negócio pra você. Polka Dot Man. Exatamente. Puta que pariu. Então, assim, é muito bom, porque o filme é ultra colorido, o filme é ultra divertido, ele é violento pra caralho. E funciona perfeitamente bem. O filme não é série, perdão. Então, assim, tô amarradaço pra ver o que vai seguir. Inclusive, caralho é um tema muito recorrente nesse desenho. E, inclusive, eu não sei como isso vai acontecer, porque o hype pra essa merda tá gigante, e comigo também. Mas, aparentemente, as ações que aconteceram na primeira temporada de Creature Commando vão, de alguma forma, desaguar no filme de Superman que vem aí. Não sei como. Oi? Existe essa possibilidade, sim. Uhum. E outra, uma coisa que eu esqueci de falar, que o robô recruta retornou no modelo 2.0. Ah, sim. 2.0. É, o modelo 2.0, sim. Mais bombado. Sim, o gigante de ferro mesmo, né? É o Hulkbuster recruta robô, por aí. Jotinha, o que, que achaste da primeira temporada de Comando das Criaturas? Muito divertido, legal. E gore pra caralho, né? Então... Eu não tenho nada que eu gostasse, é só isso. Então... Novamente, caralho, é um tema recorrente nesse desenho. O mais legal é que os personagens são muito díspares entre si, né? Tanto em aparência quanto na personalidade. Então fica divertido porque a interação entre eles é muito legal. E isso rende piadas boas pra caramba. E não só os personagens do Comando, mas todos os outros personagens. Não tem um personagem que parece com o outro ali. Então, cara, é muito legal, gostei pra caramba. É uma série pequenininha, né? 7 episódios, com episódios em torno de 3 minutos cada um. Dá pra assistir tudo numa sentada só. Então, cara, muito bom, muito divertido. Quer dizer, não dá pra ver com meu filho ainda, meu filho só tem 6 anos. Eu tenho que esperar ele fazer... Eu consegui ver com o meu, mas também o meu já tem que ser lá. Eu vou ter que esperar o meu fazer 45 para ele poder ver esse negócio. Mas tudo bem. muito boa série. E obrigado por me convidar, pai. É como se você tivesse uma opção, né? Finge, tá demônio, finge! Você foi convidado, cara? Eu achei que você só tava aí, cara. Quem foi convidado, na verdade, foi Matheus Mantuan, meu querido. Dê suas considerações finais e jabá. Já agradeço mais uma vez o convite. Tem que falar isso, né? Porque né, eu tenho que aparecer. Valeu aí, gente. Não foi o que pareceu nos bastidores, tá? Deixa aí pros bastidores, então. Deixa lá. Cara, eu adorei o desenho. Eu acho que o James Gunn, ele é um cara infiltrado na grande Hollywood. Pra quem não sabe, James Gunn é um cara que veio da Troma, que é a empresa lá do Lloyd Kaufman, que fazia lá Tromeu e Julieta, Vingador Tóxico, perfeito, Vingador Tóxico, maravilhoso. Ele chegou a dirigir filmes lá na Troma mesmo, tipo Seres Rastejantes. Já no tema, mais pra frente, ele dirigiu Super, né, que é aquela paródia de super-heróis com Sim, White maravilhoso. The Office. Muito bom filme, bom pra caceta, junto com Ellen Page e o cara que parece o... Kevin Bacon. Kevin Bacon, perfeito. Então... E ele leva todo esse sentimento de Troma, que Troma não é só um estúdio, né? Troma é um jeito de ser, praticamente. Troma é uma forma de viver. Perfeito. É uma ideologia de vida. Troma. Exato. E ele consegue levar isso pra Hollywood, ele foi comendo as beiradas, fez um Scooby-Doo lá, filme de criança, que já tinha bastante coisa interessante ali colocada, conseguiu cair na Marvel, e aí tá agora, né, mais um cargo grande dentro da Warner. Ele tá conseguindo ir suave, colocando as mensagens dele em produções grandes. Então, assim, por mais que é repetitivo, ele tem uma mensagem e está passando essa mensagem. Então, quanto mais ele conseguir produzir, melhor. Creature Commandos tá junto ali com o Pacificador, em termos de estrutura de série e de roteiro, mensagem ser passada. A série Pacificador, roteiro, assim, muito semelhante. Cara, esse é o resumo. Adorei. É repetitivo, conforme as coisas que ele vem fazendo. E eu espero que ele se repita mais. É uma mensagem que tem que ser passada. Ele é repetitivo. Sim, e a gente não se importa. Hoje. Não, de maneira nenhuma. É isso, a gente tem que rir, a gente tem que saber que a gente não é limpinho, a gente é sujo, mas a gente não é... A gente não é pedante, a gente não é dark. Não, cara. A gente, o ser humano, a gente é sujo e ainda assim somos pessoas legais. Pra mim, James Gunn é isso. Gente, a gente é sujo, tá? Realmente não dá, mas... A gente é gente fina. E na frente de nazi é porrada na cara mesmo, tiro na cabeça e acabou. Sai. Então, essa é a mensagem que ele passa, por mim que ele produza todas as... todos os anos uma série dessa. Muito pra mim tá ótimo. E Jabá? Jabá, verdade. Bom, estamos sempre aí voltando, né, com os projetos do Curva de Rio, ali em curvaderio.com e também em todos os seus agregadores. É só colocar Curva de Rio Podcast que você vai encontrar a gente. Dependendo de quando sair esse episódio, já vão ter algumas coisas lançadas que estão aqui no forno. Tem noção de quando sai esse episódio? Pergunta outra coisa que a gente tá no... Tá. Só pra tu saber, a gente hoje tá no 209 lá no podcast e esse é o 217. Então... Entendi. Bom, então ouçam, a gente tá fazendo vários projetos lá, falando de filmes clássicos, diretores e também voltando com o nosso podcast de comida, que é o La Sexta. Eu e minha digníssima estamos nesse período aqui lançando mais uma temporada. E tá tudo bem. Eu ia falar chuchu, mas em comida chuchu é meio sem graça, né? Eu queria então indicar só pros ouvintes aí, viu, Matheus? Tá tudo aquele pãozinho, viu, de alho lá. Pros ouvintes aí pra ouvir o episódio do Curva de Rio sobre Solaris. Maravilhosíssimo. Pô, obrigado, cara. Obrigado por recomendar. Falar de filme soviético realmente é uma coisa que pouca gente faz atualmente. Que episódio foda. Então é o diferencial ali, cara. Realmente gostamos bastante de gravar aquilo, de verdade. Muito bem, então, queridos ouvintes, ficamos com essa por aqui. Vida longa e próspera. E mate nazista. Sim. You got a nerd mail. E